caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Mais uma edição aqui no canal 1 da sua Antena Web, eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia, para lhe trazer sonoridades que o nosso património imaterial da humanidade tem para lhe oferecer. O ouvinte que está desse lado pode participar, basta que para isso nos envie uma mensagem para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou se quiser também a partir do próprio site no link Peça uma Música, basta clicar aí, entrar aí, preencher o formulário e escolher na caixa dos programas disponíveis o Diga Lá ao Sr. Fado. Sabe que é pois um prazer enorme estar consigo e trazer aqui os nossos fados e os nossos fadistas, como por exemplo Menino no ventre de Sua Mãe, na voz da fadista Aida Arménia. Ficamos com um outro tema, A Saída, Fim do Fim, na voz de Raquel Tavares. Este tema último faz parte do álbum Bairro, de 2008, se não estou em erro. Ora, Saída, Fim do Fim, e por fim, fechamos com Um Copo de Sol, na voz do vadista Pedro Moutinho. Fechamos, claro, a primeira sequência. Volto daqui a pouco, ouvinte, um forte abraço para si e até já.

bebe um copo de sol, um copo de sol on the rocks, e tem paixões federais, de Lisboa até Cascais, para beber sol, o mundo inteiro a matasca, onde a gente se enfrasca de manhã ao pôr do sol. Bebe um copo de sol, um copo de sol on the rocks, e tem paixões siderais, de Lisboa até Cascais, para beber sol, o mundo inteiro a matasca, onde a gente se enfrasca de manhã ao pôr do sol. Aqui está Pedro Moutinho e este seu copo de sol, uma música que tem o seu quê de belo, o seu quê de encantador, digo eu, não é? Bom, vamos seguindo nesta edição, depois deste tema de Pedro Moutinho, com Lisboa que Atraia, na voz de Nuno de Aguiar, do álbum que lançou em 2009, 50 anos de canções. Vamos depois seguindo com Vivendo Sem Mim, na voz da fadista Ana Sofia Varela, e por fim, Confessando, de alguém que já não está entre nós. Refiro-me ao inolvidável Fernando Maurício, que aqui será escutado nesta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Daqui a pouco a última sequência desta edição de um programa que tem, por norma, cerca de 30 minutos por edição. Boa tarde, ouvinte. Volta dentro de alguns instantes. Entretanto, não se esqueça de participar. E desgarradas, afadistadas são do passado. Toiradas e desgarradas, afadistadas são do passado. Bronzeada e decotada pela calada dos palavrões, é a mais bela que atraia, de mini saia ou de calções. É a mais bela que atraia, de mini saia ou de calções. Alfazinha emancipada, está mal criada, mas ninguém liga. Corpinho esguio e perfeito, por ter mais peito do que barriga. Corpinho esguio e perfeito, por ter mais peito do que barriga. Com um sorriso a derreter-se, mamilo a ver-se de vez em quando. Põe-me a alma em arrepios, uns calafrios que eu não comando. Põe-me na alma em arrepios, uns calafrios que eu nem comando. Apetitosa e moderna, se traça a perna, perco o juízo. Num baloiçar de canoa, faz de Lisboa um paraíso. Num baloiçar de canoa, faz de Lisboa um paraíso. Lisboa deu-lhe um amor que só canta rock, já não quer fado. Toiradas e desgarradas, afadistadas são do passado. Toiradas e desgarradas, afadistadas são do passado. Os cabelos cairão os lábios.

Fernando Maurício e este saudoso Confessando. Para participar no nosso programa, e eu gostava muito que participasse, já de vez em quando temos aqui alguns pedidos, pode fazê-lo de duas formas, ou de três, mas hoje o que interessa são duas. O nosso e-mail, geral.radiointerweb@gmail.com, ou então, se quiser, também, o nosso endereço, o nosso próprio site, tem ali, ali a página dos... tem ali a página... peça uma música e aí o ouvinte pode clicar para encher o seu formulário, que é o nome, o e-mail, se quiser ter uma resposta, e também, como é lógico, o artista e a música que quer ouvir, e na caixa selecionar o programa, diga lá ao Sr. Fato. E depois é só esperar. Se deixar o e-mail, nós respondemos a dizer quando é que vai passar. Se não deixar o e-mail, não temos como responder. Por isso é que o e-mail é uma sugestão, para que o ouvinte possa depois receber uma resposta nossa, a confirmar que recebemos o seu pedido e que, enfim, vamos passar a música na edição número X, ou na edição do dia X, neste caso. Mas enfim, vamos seguindo agora para as três últimas dias, com um tema lindíssimo de Dari de Matos, chama-se Procuro e Não Te Encontro. Tema tocante este na voz de Dari de Matos. Logo depois, Gosto Mais de Ti, na voz de Florinda Maria. E por fim, Odete Mendes, com Coisas que o Tempo Não Leva. O nosso Diga Lá ao Senhor Fado fica por aqui, mas regressa segunda-feira. Assim, ouvinte, a continuação de um ótimo dia, que já vai para noite, ainda que seja tarde. Mas já vai para noite. Boa tarde, boa noite, como queira, e até à próxima segunda-feira. Procuro e não te encontro. Não paro, nem volto atrás. Eu sei, dizem todos que é loucura eu andar à tua procura, sabendo bem onde tu estás. Procuro e não te encontro. Procuro e nem sei o que é. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ouvir-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. Preferes outro e queres que eu nunca vá ter contigo. Eu sei, tenho destino marcado, mas vou procurar-te ao passado para lembrar o amor antigo. Procuro e não te encontro. Procuro, nem sei o que é. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ouvir-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. E ao ouvir-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Gosto do sol e do mar e da chama da lareira.